só queria agradecer a todo mundo que me inspirou, de forma negativa ou positiva, direta ou indiretamente, tá ligado? É lógico que a Deus pela realização desses sonhos, e a todo mundo que foi, é ou ainda vai ser da família BSF. É isso mesmo, valeu, paz. E aí, meu? Opa, vou falar. Agradecendo primeiramente a Deus, a todos os parceiros que me acompanhou aí nas horas boas e nas horas de dificuldade. Que não é visto, não é lembrado, hein? Obrigado aí, linkeiro, você tá me acompanhando, minha nega. É isso mesmo, é nóis. Correra Produções 2007. Família BSF. É isso aí, duplamente encerrando o disco. Em breve tem mais. Valeu a todo mundo que curtiu aí, todo mundo que escutou. Espero que tenha prestado atenção nas rimas, nas bases. Tudo produção caseira, mas o que importa é que foi feito com amor. Valeu, rapaziada. Som, som, som, som. Ele mentiu pra mim sobre a Nayara. E aí, rei? Já veio certo? Peidão alto. Olha. Essa docinha é muito grande. Eu tô me motiva. Só segura de peidar? Essa doçura muitas vezes é o que me segura, o que motiva e oferece um incentivo. Ih, mano, não tá fedendo não, ó. Tô falando. Vocês peidaram. Tá ligado. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Forever. Olha só, hoje o sol não apareceu. Depende. Ah. Olha, não, pá, deixa eu pegar aquela música. Tava cantando a boca. Olha, o sol não tem nada ali. Hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na luz. Além do infinito eu vou voar. Sozinha com você, meu. E voando bem alto, Eva. Um galo pela vida. Eu fico na mão da igreja. Eu tenho. Eu fico no carro. Upon his own misunderstanding. Oh, yeah. And then what has been hidden from the wise and the prudent been revealed to the babe and the suckling in everything, in everything.